7065 autorizado. Alinhar e decolar a partir da interseção com hotel. Estou zero, vento 180 graus, 1612 a nós. Marinha 7065, decolado 2000, autorizado, curva esquerda, QAD 345, controle. 65, guarda 4207 autorizado final e alinhado sexway. Pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado e alinhado sexway. Reportará estabilizado no localizador o azul 4207. Oi, Salvador, muito bom dia. Está 3740, seguindo 180 em Estado Quebec. Bom dia, está 3740, adicione identificação, desfazia a chegada por médio 1 para o nível 060, QNH1 na 0 na 7. Para o 060, descendo o via com 1017, está 3740. Seu Salvador, o Marinha está autorizado, tomar conta? Marinha 7065, afirmo, segue com proa direto, base naval, porque no 1 mil pés, chame controle 120.8. Bom, será um beijão de suma 8, mas essa é a minha cena. Marinha 7065, prossegue condições visuais para a base naval de Aratu, reporte visual com local de pouso. Marinha 7065, reporte visual com local de pouso, se você está prévio, né? O direto, a base naval, Marinha 7065. Oi, Salvador, bom dia, azul 2770, próximo ponto de zero. Azul 2770, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 1612. Alinhe decolador no zero, azul 2770. Romeu Bravo Oscar com a Romeu. Opa, Romeu, Romeu Bravo Oscar, acione a identificação, prossiga via, chegada Bom Médio 1, QNH 1017, reporte no ponto e da descida. Bom Médio 1, reporta na descida, Romeu Bravo Oscar. Sete após ETAP, desse separador meu pé, QNH 1017, está liberado da restrição de velocidade. ETAP 2000 com 1017, sem restrição de velocidade. Sete quatro zero, dessa via para o nível 050. Lembra boa as cabeças para o nível 060, prossiga via chegada para o nível 060. Via chegada desce 060, Romeu Bravo Oscar. 3740, desça para o nível 050. 050, tá 3740. Linha 7065, visual com local de pouso. Bom dia, Salvador, Papa Romeu Eco, Charlie Tango. Papa Romeu Eco, Charlie Tango, acione identificação na Proit Bom Médio para interceptar a chegada Bom Médio 1. QNH 1017, desça para o nível 070. 770, decolado aos 33, chame controle, Salvador, 120, décima 8. A5, controle. Liga. Controle, bom dia, o azul 2770, decolou na coral no alto. 2770, contato radar, suba via, saída coral 1 alfa para o nível 160. Sobe via, coral 1 alfa, 60, 2770. Sete zero, copia o controle. No ILS, o azul 4207. Azul 4207, chama a torre, Salvador 1, no 8, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia, o azul 4207. Bom dia. Salvador, bom dia, azul 4207, final ILS X-Ray. Azul 4207, ajuste no 017, informo chuva sobre o campo, reporte visual com a pista. Tendo as condições, o portará visual com a pista, azul 4207. De aproximação para Salvador, informo chuva moderada no campo, corrigindo agora chuva forte. Tem 740, solicita manter o livro e fazer órbitas sobre TAP, senhor. O nível que deseja, nível 080? Afirmativo, senhor. T3740, autorizado manter o nível 080, possui condições de... Procede, mantém espera sobre TAP, o TAN 3740. ó. Se a chuva estiver moderada, a gente tem condições de prosseguir. Se estiver forte, vamos efetuar ordens sobre TAP e aguardar melhora. Gente, faça espera sobre TAP nível 080, informação da torre, é chuva forte. Sim, então vai iniciar ordens em TAP, tá? 3740, mantendo 080. Para vossa, reautorizado para o nível 090. 090, aumenta. 14207, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 17 nós. Teve pouso no 0, azul 4207. Controle o azul 2770, solicita pequeno desvio à direita pro A235 por 10 milhas, se evitar informações. Ponte pro A235, após voo coral, o azul 2770. Ciente, grato. Azul 4207. Azul 4207, suba para 2 mil pés. Pela prova da pista, aguarde o chefe de controle. Subi em 2000, azul 4207. Visão com campo 2780. 780, chama a torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 295. Controle não, Lebra Vasco. Lebra Vasco ao controle. Você tem instruções para manter a espera em TAP no 120? Gente, espera em TAP 120. Romeu Bravo Oscar. Oscar. Pro campo, pista molhada. Já tá visual do 780. Azul 2780, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 14 nós. Escreve pouso na 10, 2780. Arremeti, toma sendo 2000, azul 4207. Azul 4207, chame o controle, 120, décima 8. 208, azul 4207. Controle Salvador, voo no 739. No 739, aciona a identificação, informa o Salvador operando por instrumento, mil de teto, visibilidade de 3 mil metros, chuva forte. Bem, vai atingir o 150. Gente, a intenção é prosseguir na aproximação com o 739? Bem, a gente prossegue, caso mais próximo continue chuva forte, faremos uma espera aí. Gente, desce inicialmente para nível 130, voo no 739. Desce até o 130, voo no 739, aguardando mais à frente novas condições de Salvador. 5207, controle. 5207, solicita um vetor, senhor, para espera. Gente, confirma intenções, azul 4207, espero, vai aproximar novamente. Vamos aguardar um pouquinho, algum setor aí. Gente, tem condições de voar pro de pelo, e você tá espera em pelo, confirma a altitude que deseja, espera em pelo. 4000 em pelo. Chega e manter 4000, espera em pelo, azul 4207. Pelo 4000. Pan 3198, acione identificação, informa o Salvador com chuva forte, perto de mil pés, visibilidade 3 mil metros. Pan 3198. Poxa, alguma aeronave arremeteu, não conseguiu pousar aí? Uma aeronave arremeteu e estamos agora com três aeronaves em espera. Poxa, eu vou então aguardar melhorias aí sobre o Bomed, pode ser? Bomed nível 150 inicialmente, TAN 3198. Ok, Sua média 150, 319. Na escuta aí pra melhoria. Salve, 4777, informação Romeu. Eco Charlie Tango, faça espera em Bom Média. Seu Mateus, espera em Bom Média, Charlie Tango. Tango 4777, acione a identificação, prossiga na chegada Bonfim, QNH 018. Confirmo Salvador operando instrumento, 1000 pés de teto, 3 mil de visibilidade e chuva forte. Gente, o seu 4777 está efetuando desvios aqui à direita da rota, só 235, por mais 30 milhas. A gente tem intenção de aproximar o TAM 4777? Negativo, vamos esperar a melhoria conforme o TAM informou de chuva forte. Gente, confirme nível que deseja fazer espera em Golf, o TAM 4777. É possível fazer hora da presente posição? A gente tem uma formação ali em Golf. Está na presente posição, TAM 4777, se deseja autorizar, nível 160. 160 na presente posição, efetuando espera pela direita, 4777. 1739 confirmando ainda deseja iniciar a aproximação. Negativo, o 739 solicita ou espera em Bom Média ou ITAP. Bom Média, quando 739 mantém nível 130. Gente, mantendo 130, vai efetuar espera em Bom Média. O 3198 informa que haverá aeronave fazendo espera em Bom Médio, mantendo nível 130, tipo Boeing 737-800. Ciente, 3198. Azul 2780, no solo aos 43, direita, solo Salvador, 121, décimo nave. Direita, 219. Gente, passa a escuta do controle em 119, decimal 8. 198, azul 4207. Controle Salvador, azul 4207. Escuta, azul 4207. Azul escuta, azul 4207. Salvador, Oceano 6140, ready for departure. Oceano 6140, mantém holding point runway 10. Yeah, maintain holding point 10, Oceano 6140. 1230, get ready to take off runway 10, wind 150 degrees, 15 knots. Roger, clear for takeoff, runway 10, go 1230. Controle 207, na escuta do controle. 07, a Torre Salvador informa que continua o teto de 1000 pés, visibilidade 3000 metros, porém sem chuva. Ah, o azul 4207 está cheio, sem chuva, vai prosseguir então novamente, mas solicitei um vetor. Gente, desça para 2000 pés, mantém a proa de pelo, aguarde a proa para a final, azul 4207. 2000 pelo, o azul 4207. O 3740, transfere. 3740 em horta ainda, desça para o nível, desça para 3000 pés, QNH 10 17. Para 3000 pés com 1017. Poderia confirmar o status aqui do aeroporto? Está chuva forte, hein? Negativo, sem chuva, porém 1000 pés de teto e 3000 de visibilidade. O TAM 3740. Tem condições de abandonar a órbita e curvar à direita, inicialmente na proa norte, o TAM 3740? Assim, abandonando a presente proa norte, descendo para 3000. Tá 3740 ciente, sem chuva em Salvador, tá 3740. Azul 4207, curva à esquerda, proa 215, limite localizador. Esquerda 215, limite ao localizador, o azul 4207. Peguei. Romeu Bravo Oscar, confirme intenções. Da presente, Romeu Bravo Oscar. Consegui, confirme? Afirmativo. Gente, Romeu Bravo Oscar, desça e mantenha nível 080, aguarde vetoração. Desce, mantém 080, aguardando, Romeu Bravo Oscar. Siga a Ecotele Tango. Ativo, aguarde vetoração Ecotele Tango. Romeu Bravo Oscar, vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda, na proa 360, seu limite ao localizador. Controle, voo no 739. Voo no 739, agora é o número 3 na aproximação, abandone esperando um fixo do Promed, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita na proa 030, limite ao localizador. Direita 030, é, limite ao curso do localizador, voo no 739, mantém 60. Ainda mantém a nível 130, guarde descida. 7. 3198 da TAM para prosseguir. Pouseu. Salvador, mantendo voo no 648, mantendo para a Zero, pronto para a quase. Voo no 648, mantém para espera. Mantém para espera da 648. Estão 4777, abandone espera, voo a Lagoinhas e descida até o nível de voo 160. Mantém 160, guarde descida. Roger Lagoinha, mantendo 160, 3477. Então, Bravo Oscar, chame sinal, Salvador, frequência 119.8. 198, Oscar. 3198, ainda mantém espera, guarde vetoração, número 4 na aproximação. Tráfego procede, posição de 11:08. Controle TAM 3198, para prosseguir. 3198, número 5 na aproximação, mantém espera, guarde vetoração. Na espera. Voo no 739, completa a curva direita na proa 040. Direita 040, 739. Ativo, desce, mantenha nível 080, voo no 739. 780, voo 739. A moto ainda tá problema porque o corpo tá batendo. Pode dar tranquilo, parece. Palmeu Eco Charlie Tango, abandone espera no fixo com MED, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 360, limite o curso do localizador. Faz 3,9 velocidade indicada. Está mantendo 229. Condições de iniciar a redução para 2,009. Afirmo, iniciando agora. Gente, tráfego Rio precede posição de 1 hora 1 minuto. Gente, reduzindo 209, vou na 739. Salvador Departure, good morning, Ocean 6140 on Puka Departure. Na 6140, rate of contact on departure, climb to level 350, Puka Departure. We're going to climb to level 350, Puka Departure, request deviation to the left, heading 040 due to weather. Na 6140, clear deviation, report heading Jammu position. Okay, we're clear for deviation, we'll call flying Puka position, Ocean 6140. Na 3998, abandone espera no fixo bom médio, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 010. Limite o curso do localizador. Esquerda 090, limite ao lote da 3198, mantendo 150. Na 3198, desça e mantenha nível 130. 130, 3198. Ao meu app Charlie Tango, desça e mantenha nível 050. Desça, mantenha 050, Charlie Tango. Azul 4207, o ajuste no 017, visual com pista. Negativo, senhor. 4.2 milhas não está visual, Azul 4207. Azul 4207, continua a aproximação, reforço de visual com a pista, informo que não chove sobre o campo. Porém, precisa estar molhado. 7, Azul 4207. Estou na terceira, 3.6 milhas. Estou autorizado de vir. Reporte quando tiver condições de retornar à proa de Bonfim. Agora então, pro de bons, 3477, descendo para 080, como é a velocidade recomendada? 2409, são 4777. Já mandando 2477. São 3198, desça e mantenha nível 080. 80, 3198. Utilizado, são 3740. 3740, chama a Torre Salvador em 1 decimal, 95. 1895, tá, 3740, obrigado. E a esquerda pro 010, mantenha pro 010, limite lock em redução de velocidade para 2009. Bola 739, chame sinal Salvador, frequência 119, decimal 8. 198 agora com sinal, uma boa tarde. 3198, reautorizado nível 090, em redução de velocidade para 2009. 090, o máximo que eu consigo reduzir aqui é 225. Gente, então 3198, segue tráfego, posição de 12 horas, 8 milhas, um Boeing 737-800 cruzando uma centena. Gente, o 3198. Ocean 6140, resume navigation, fly book position. Roger. Reduzido 180 nós, descendo a 2 mil pés. 2770. Serviço padronizado 56 milhas sudeste de Salvador, chame controle Ilhéus 120 decimal 1. 1201, boa, até a volta. Vamos para decolagem imediata, vamos tráfego a 8 milhas de cabeceira. E a linha mantém igual da 614. Isso aí, senhor. Nós corrigindo, curva à direita para 080, para interceptar o localizador. Direita 80, gol 1739. Azul 4207. Oi, Salvador, muito bom dia. O TAN 3740, estabilizado para embaixada travado, final da 10. TAN 3740, ajuste no 017, continue a aproximação, informa o Boeing da Gol Aleno. Sai da clave na pista no 0. Gente, aguardando pista livre, 3740. Gol no 648, autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus, 139. Livre decolagem no 0, gol no 648. Tan 3740, tá visual pra pista? Ainda não, senhor. Tan 3740, ciente, reporte visual, não chove sobre o campo, pode a pista dar uma olhada. Gente, reportará quando o visual, Tan 3740. Bom dia, Tan 3198, cruza 105, descendo 90, na proa 010. Gente, mantém ainda a proa, o limite agora radial 290 de Salvador, desça para o nível 060, TAN 3198. Descendo na proa, limite 290 e desce para o 060, 3198. Now receive frequency 126.85. 126.85, navigate, Ocean 6140. 0 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 149. Breve pouso, pista 10, TAN 3740. Oi, Salvador, Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, ajuste no 0, no 7, continue a aproximação. Reporte visual com a pista. Sente, reportará Romeo Bravo Oscar. Gol no 648, decolado 55. Chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1648, cruza 1500. 648, contato radar, subavia saída PUCA, nível 350. Saída PUCA, 350 autorizado, gol 1648. Curva direita 060, limitado pela radial 300, Salvador, é certo. 31 no 98, curve à direita para 120 para interceptar o curso do localizador. Direita 120 para o curso do localizador, está 3198. 3198 desça para o nível 050. Para 50, 3198. 377. Diga. Aqui na formaçãozinha lá de ponte ali, poderíamos usar pelo? Autorizado de vias na proa de Pelotão 4777 ao cruzar o nível 100, inicie redução para 200. Gente, na proa de Pelo já reduzindo para 200, tá 4777. Negativo, Romeu para Vasco. Romeu para Vasco, continua a aproximação, reporte visual com a pista, informo que não chove sobre o campo. A última aeronave que pousou, reportou drenagem boa. Romeu para Vasco, seguinte, grato pela informação. Ajetão, corra direita para 090, limite radial 290 de Salvador. 090, limite 290 de Salvador, é fácil. Cabo Oscar, autorizado pouso, pisto no zero, vento 150 graus, 13 nós. Primeiro pouso no zero, Romeu para Vasca. Estabilizando na ILS. Ternof chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 9 e 5. 8-95, um bom dia. Está estabilizado. 7 OTAN 3-1-98 aguarde para chamar a Torre. Escuta. Torre Salvador no 739. Bom dia. 1739, ajuste no 017. Continua a aproximação, reporte visual com a pista. Não chove sobre o campo. Sente, reporta visual sobre a pista. Autorizado nível 050. 050, sabe, 77. Metro 777, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 230, limite localizador. 230, limite Romeu Bravo Oscar no solo 59, direita, São Salvador, 121, décimo 9. 19, Oscar. 9, décimo 8. São Salvador, 19, 8, mandando presente pronto. Pode ser, 17. Zona 648, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, confirme alternada. 126, décimo 85. 2685, obrigado. Voo 91128 é autorizado nível 060, altímetro 1018. 1018, voo 29128. Sete 777, corre à esquerda para 220, o limite é o localizador. 220, limite localizador, 4777. No 739, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 14 nós. Tomo chuva a partir do segundo metade da pista. Sente, voo no 739. Em 1-8, decimal 9 e 5. 18, 9, 5, 3, 1, 9, 8, bom dia. Bom dia. Santo 3198, 8 milhas, cabeceira 10. Então 3198, ajuste no 0 no 7, continue a aproximação. Número 2, reporte visual com a pista. Informo pista leve sobre o campo. Positivo, informo aéreo visual, 3198. Mais afirmo, no solo 03, direito São Salvador, 121, décimo 9. Direito, direito, 2-1, no gol, 79. A 28 reduza para 2209. Na aproximação para Salvador, a torre agora paga moderada forte a chuva. Então, 3198, informa pista livre, vento 140 graus, 17 nós. Chuva forte sobre o campo. Salvador, Papa Romeu, Eco Saritamo. 319, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 1,62. Pouso, 319. Salvador, Papa Romeu, Eco Saritamo. Papa Romeu, Charlie Tango, continue a aproximação. Guarda autorização de pouso, reporte visual com a pista, o ajuste no 0, 1,8. Chuva forte sobre o campo. Chuva forte, ajuste 10, 1-8, reportará para o visual, certo, Saritão? Para o nível 3198 no solo 05, direita São Salvador, 121, décimo 9. Direita solo 19, solta aqui, avistou nos mínimos. Avistou nos mínimos? Afirmo. Cheio de grato. Corre esquerda para o 145, autorizado sinal ILS X-Ray, pista 1-0. 145, autorizado ILS para pista 1-0, 4773. 40 graus, 177. Autorizado a minha área de palavra, 7-0. Número 28, vetoração para sequenciamento com risqueira para a 020. O limite é o localizador. Número 28. Aliado iniciando 27 no zero. Fiat, 140 graus, no meio da dezena. Aqui. Zero localizador, 3477. 3477, chama a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 305, 3477. Número 28, corra direita para o 060 autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Localizador, vou passar o azul 27 no zero, decolado ao 08, chame controle Salvador, 120, décima 8. 1208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, azul 27, 10, conde no alto. 127, 10, contato radar, se vai vir a saída conde no alto para o nível na 70. Certo, pode variar do conde? Gol, sapatão, gol quilológico, prossiga. Capitão Golfo Quilológica, acionamento ao critério, reporte pronto para o táxi. Salvador, bom dia, acionário 6200, cruzo 210, informação Sierra está em high speed conforme a orientação de... Número 200, acione identificação, dessa vez chegada por Med 1 para 2000 pés, QNH 107. Chegada por Med 1, 2000 pés, 107. Apenas confirma, tem high speed? Acrescendo a velocidade, o Xenem é 200. Tá, obrigado. Charlie Tango, me leva a pista? Excelente. Eco Charlie Tango, autorizado pouso, pista no zero, retorno 60 graus, 172. Autorizado visual com a pista, Eco Charlie Tango. Retorno, gol 922. Seu gol 922? Chute chama a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95, gol 9128. Sou Salvador, gol 928, bom dia. Gol 9128, ajuste no 0 no 7, continue a aproximação. Porte visual com a pista, número 2. Palma chuva forte sobre o campo. Gol 928, confirma chuva forte. Afirmo. O 909 é transitado para o 050 com o 962. Autorizaria direto em status. Eco Charlie Tango no solo azul no 1, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Livre à direita, 1219, Charlie Tango. Salvador, TAN 4777, final de 4 milhas. TAN 4777, visual? Negativo, é. TAN 4777, reporte visual com a pista. Guardará. O Xané 6200 pode voar TAP? Afirmativo, Xané 6200, até TAP desse para o nível 050, após prossiga via para 2000 pés. TAP 050 após via para 2000 pés, o Xané 6200. 21, décimo 9. Para o gol, Marcão 28. Com 9128, vento 160 graus, 179. Sim. 4777, visual? Visual, até 4777. Utilizado todo, pistola 0, vento 160 graus, 179. Então 4777. Ele é bom, até 4777. Pique lógica, só confirmando, vai decolar da 1-0, primeira curva esquerda, pós como direto. Mantenha com a espera. Tá, Matheus. TAN 4777, no solo azul no 4, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Solo Salvador, 219, TAN 4777. Fala aqui, se escorrer da dia, TAN 4777. TAN 4777, ciente pela informação. Com 9128, reporte visual com a pista, a aeronave avistou com 410 e informou pista escorregadia, chuva forte sobre o campo. CN, igual 9128. Gol 200, gol 1162, informação da Torre Salvador, o teto de 400 pés, visibilidade 2000 metros e a chuva de moderada forte. Sim, 6200. 094, autorizado a LN, manter pista no zero. Lima, vem pista no zero, agora 094. Salvador, 121, décimo 9. 219, livrou a pista, obrigado. Voo no 094, autorizado, decolar, pista no 0, vento 160 graus, 1629. Autorizado, decolar, voo no autorizado a linha e manter pista no zero. Xenema 200, autorizado final e ele é sexo e pista no zero, reporte estabilizado no localizador. Após etapa, prossiga via chegada para 2010, QNH 1097. Chegada 1097, para 2010, bom número 10. Jogo, 1094, Momo. 1094, contato radar, suba via saída Momo para o nível 370. Momo, 370, gol 094. Tango, Golf, quilológico, autorizado a decolar, pista no 0, vento 160 graus, 139. Após deslize, foi código. Foi. Passando o quilológico, decolado 21, chame controle Salvador, 120, décimo 8. 208, golfo quilológico. Papa Romeu, Charlie Tango, autorizado, ingresso na 1735, táxi de pista, recorte, ligando na táxi de Oscar. Para nível 100, na saída Momo, liberada as restrições da carga. 100, Momo, rumo após direto liberado a restrições. Golf Clot. Salvador Azul 2710, solicita. Cabeceira 17, esse está se dirigindo ao Pat 5. Retorno aqui. Autorizado, após táxi via pista, à sua esquerda, nesse momento. Lembra na primeira esquerda. Esquerda paralelo a 17. Sorri, bom dia. Hoje é 6200. Autorizado no X-ray. Puxa, 6200, ajuste no 0 no 7, continua a aproximação, reporte visual com a pista. A aeronave avistou com 400 pés, chuva sobre o campo. Gente, 6200. Gente, manda a pouco, vou 094. Voo no 094. Voo no 62 autorizado final e ele é X-ray pista no 0, reporte estabilizado no localizador. Voo no 62. Chegou um quilômetro que eu vou lá direto ao Momo? Salvador, bom dia, Azul 4082, dentro da informação do uniforme, descendo para o 1170. Bom dia, Azul 4082, acione identificação, prossiga via chegada BOMED 1 para 2000 pés, QNH 1017. Desce via BOMED 1 até 2000 pés, o ajuste 9017, Azul 4082. O 094 chama centro Recife 125.45, alterne 126.85. 2545 com 2685, obrigado. O Fiquilosca foi pro de Irecer. Irecer, golfe quilosca. Xanã 6200, forte visual com a pista, forma pista livre, a aeronave pousou, reportou pista escorregadia, contato de 400 pés, eu estou no 60 graus, 129. Avistou 700 pés, o 6200. Vento com o 6200, senhor. Xanã 6200, vento 160 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. Repouso 1 na 0, 6200.